Início da viagem. Passageiros, bom dia. Informamos que esta embarcação seguirá com destino à Ilha de Paquetá. Esta embarcação seguirá com destino à Ilha de Paquetá. Meio da viagem. Fim da viagem. Sério, a minha mãe é sólida, você muda. É do outro lado, né, velho? Gente competente não vai ficar. Mas o André, ele continua naquele quietinho, logo, logo, entendeu? Não, eu faço naquele tempo, eu não. Ele é um cara que fala bem. É, mas é assim. Eu me assisto assim com a minha vida. É assim, né? Ele é assim, vai ser assim. Viu? Certinho. Você está levando um pouco aqui para me levar aqui. Não, deixa ela. Olha, eu vou pular lá. Vai sair. Não. Dá para levar? Não está pesado, não? Eu vou te voltar. Eu vou te voltar. Eu vou te voltar. Eu vou te voltar. Eu vou te voltar.